Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar, bem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Central do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. Apresentação, Michele Ferracini. Simbora, galera. Começando a partir de agora, mais uma super edição do Central do Sertanejo comigo, Michele Ferracini. Uma excelente segunda pra todos vocês. Começando a edição com Cristiano Araújo. Assim você mata o papai. Assim você mata o papai. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai. Vambora, moçada! Essa mina tá me olhando, acho que tá dando mole. Ela tá me provocando já faz tempo. Isso não vai prestar, não vai. Ela é maravilhosa, olha que sorriso lindo. O que será que ela tá querendo? Vou chamar pra dançar. Vem cá, mulher, vem cá. Dançar comigo agarradinho. Vem cá, que você vai gostar. Ah, vai, isso assim, vem pra mim. Que delícia, tá gostoso demais. Isso não vai prestar. Beija minha boca. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Assim você mata o papai. Ai, ai, ai, ai. Que boca gostosa, eu quero mais. Ai, ai, ai, ai, ai. Assim você mata o papai. Ai, ai, ai, ai, ai. Você tá cheirosa demais. Fernando e Sorocaba, canta essa música comigo, vambora. Essa mina tá me olhando, acho que tá dando mole. Ela tá me provocando já faz tempo. Isso não vai prestar, não vai. Ela é maravilhosa, olha que sorriso lindo. O que será que ela tá querendo? Vou chamar pra dançar. Vem cá, mulher, vem cá. Dançar comigo agarradinho. Vem cá, que você vai gostar. Ah, vai, isso assim, vem pra mim. Que delícia, tá gostoso demais. Isso não vai prestar. Beija minha boca. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Assim você mata o papai. Ai, ai, ai, ai, ai. Que boca gostosa eu quero. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Assim você mata o papai. Ai, ai, ai, ai, ai. Você tá cheirosa demais. Ai, ai, ai, ai, ai. Assim você mata o papai, meu filho. Ai, ai, ai, ai, ai. Que boca gostosa, tá? Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Assim você mata o papai. Você tá cheirosa demais. Assim você mata o papai. Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. Foi de mim, nunca mais. Você tão linda, como vai? Não, não posso entender. Eu não quero te perder. Eu não posso admitir o que inventaram. Percebo que estão se divertindo. Usando um jeans azul me encontraram. Com outra eu estava te traindo. Perguntas por aí se estou sofrendo. Pra mim somente tu oh minha amada. Não deve acreditar em mil atores fazendo tempestade em copo d'água. Onde está? Você sim, você nunca acreditou. Te escrevi. Você sim, você nunca me retornou. Onde está? Pense em mim ou será que me esqueceu? Apesar da distância, sou todo seu. Pra mim não faz sentido, é tudo ou nada. Procuro por você porque eu te amo. Não sei se continuo em mim pensando. Só sei que tudo é triste, é desengano. Sou teu menino apaixonado. Eu te preciso. Você sim, você nunca acreditou. Te escrevi. Você sim, você nunca me retornou. Onde está? Pense em mim ou será que me esqueceu? Diz pra mim. Apesar da distância, sou todo seu. Eu não posso admitir o que inventaram. Percebo que estão se divertindo. Usando um jeans azul me encontraram. Com outra eu estava te traindo. Pergunta por aí se estou sofrendo. Pra mim somente tu, oh minha amada. Não deve acreditar em mil atores fazendo tempestade em copo d'água. Onde está? Você sim, você nunca. Você sim, você nunca me retornou. Onde está? Pense em mim ou será que me esqueceu? Diz pra mim. Apesar da distância, sou todo seu. Sou seu menino. Sou todo seu. Central do Sertanejo. Vamos girar, girar até o dia clarear. A vida é muito curta, não vou parar. Aumenta o som da caminhonete, põe no 12 sem ter dó. Toca um tio, um carreiro, um chitãozinho, chororó. Sou metade santo, outra metade malandragem. Estiloso na fazenda e selvagem na cidade. Esse é meu jeito e ninguém consegue me mudar. Acordo em um canto e vou dormir no outro lugar. Livre é o meu jeito de ser. Nasci, fui criado desse jeito, meio louco, imperfeito. Não quero entender, livre é o meu jeito de amar. Eu quero ser sua liberdade, seu segredo mais selvagem. Quem te faz sonhar? Vamos girar, girar, abra as asas pra voar, não existem limites. Vem se entregar, eu acelero na balada. E no meu rancho encontro a paz, não perco tempo pra dormir. Eu quero é mais, desligo o celular e ouço a voz do coração. Eu quero ouvir mais sim e menos não. Esse é meu jeito e ninguém consegue me mudar. Acordo em um canto e vou dormir no outro lugar. Livre é o meu jeito de ser. Nasci, fui criado desse jeito, meio louco, imperfeito. Não quero entender. Livre é o meu jeito de amar. Eu quero ser sua liberdade, seu segredo mais selvagem. Quem te faz sonhar? E aí, tá pronta pra isso? Não existem limites. Desse jeito meio louco, imperfeito. Não quero entender. Livre é o meu jeito de amar. Eu quero ser sua liberdade, seu segredo mais selvagem, quem te faz sonhar livre. É o meu jeito de ser. Nasci, fui criado desse jeito, meio louco, imperfeito. Livre é o meu jeito de amar. Eu quero ser sua liberdade, seu segredo mais selvagem, quem te faz sonhar. Central do Sertanejo. Louca, louca, louca, louca, louca, louca. Se você vacila, eu vou beijar na sua boca. Louca, louca, louca, louca, louca, louca. Se você vacila, eu vou beijar na sua boca. Hoje eu vou passar em frente à sua casa só pra te pegar. E vou te levar pra conhecer o meu mundo, onde a noite é eterna e o coração é vagabundo. Louca, louca, louca. Louca, louca, louca. Louca, louca, louca. Louca, louca, louca. Se você vacilar, eu vou beijar na sua boca. Louca, louca, louca, louca, louca, louca. Se você vacilar, eu vou beijar na sua boca. Louca, louca, louca, louca, louca, louca. Se você vacilar, eu vou beijar na sua boca. Louca, louca, louca, louca, louca, louca. Se você vacilar, eu vou beijar na sua boca. Coração é vagabundo. Louca, louca, louca. Louca, louca, louca. E louca, louca, louca. Louca, louca, louca. Se você vacilar, eu vou beijar na sua boca. Louca, louca, louca. Louca, louca, louca. Se você vacilar, eu vou beijar na sua boca. Louca, louca, louca. Louca, louca, louca. Se você vacilar, eu vou beijar na sua boca. Louca, louca, louca. Louca, louca, louca. Se você vacilar, eu vou beijar na sua boca. Louca, louca, louca. Louca, louca, louca. Se você vacilar, eu vou beijar na sua boca. Louca, louca, louca. Se você vacilar, eu vou beijar na sua boca. Central do Sertanejo. Nunca pensei que um dia eu pudesse encontrar alguém tão lindo assim, que me fizesse amar. Um sentimento tão perfeito que eu nunca senti. Meu coração tá acelerado, cheio de paixão. Não posso mais viver sem teu amor nas minhas mãos. Não sobrevivo mais sem teu amor pra respirar. E quando eu não te vejo, explode um desejo. Eu perco a direção sem teu amor pra me guiar. Já não é mais segredo, desse amor não tenho medo. Está escrito nos meus olhos que eu quero te amar. Yeah, yeah. Já procurei no mundo inteiro, mas não encontrei. O seu amor é joia rara e eu nunca pensei que eu pudesse ter a sorte de te encontrar. Yeah, yeah. Eu te confesso que tô muito mais que apaixonado. Seu amor é meu presente, esquece o seu passado. E no futuro só existe o amor, eu e você. Vamos lá.

chegou me chavecando, papo de gavião. Pediu meu telefone, mas não te dei atenção. E ainda pedi pra minha amiga te falar que eu tava namorando pra não me incomodar. Mas quando eu vi a amiga dela, fiquei arrepiado, bati pra cima dela. Eu fui me aproximando, chamando sua atenção. Daí que a sua amiga caiu na dormida. Você não quis, fiz, bem feito. Sua amiga quis e foi daquele jeito. Foi tapa na bunda, na cara, puxão de cabelo, na cama, no chão e no banheiro. Foi daquele jeito. Você não quis, fiz, bem feito. Sua amiga quis e foi daquele jeito. Foi tapa na bunda, na cara, puxão de cabelo, na cama, no chão e no banheiro. E foi daquele jeito. Que é bem a cara dela. Chegou me chavecando, papo de gavião. Pediu meu telefone, mas não te dei atenção. E ainda pedi pra minha amiga te falar que eu tava namorando pra não me incomodar. Mas quando eu vi a amiga dela, fiquei arrepiado, parti pra cima dela. Eu fui me aproximando, chamando sua atenção. Daí que a sua amiga caiu na dúvida. Você não quis, fiz, bem feito. Sua amiga quis e foi daquele jeito. Foi tapa na bunda, na cara, puxão de cabelo, na cama, no chão e no banheiro. Foi daquele jeito. Você não quis, fiz, bem feito. Sua amiga quis e foi daquele jeito. Foi tapa na bunda, na cara, puxão de cabelo, na cama, no chão e no banheiro. Foi daquele só jeito. Só você vai. Você não quis. Sua amiga quis e foi daquele jeito. Foi tapa na bunda, na cara, puxão de cabelo, na cama, no chão e no banheiro. Foi daquele jeito. Central do Sertanejo. Fazendo de tudo pra te mostrar o que é amor, o que é amar. Ah, você vai ver. Coração tá aberto, só você falar. Hora, dia e momento pra me declarar, pro mundo inteiro saber que o meu coração bate por você. Sem você falta o ar, não consigo viver. Yeah, yeah, yeah. Com você tudo é lindo, é maravilhoso. Me sinto feliz, só você tem o gosto que me dá prazer. Eu e você. Chega pra cá, Cristiano Araújo! Que bravo! Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Tô fazendo de tudo pra te mostrar o que é amor, o que é amar. Ah, você vai ver. Coração tá aberto, só você fala. Hora, dia e momento pra me declarar, o mundo inteiro saber. Como é que é? Que o meu coração bate por você. Sem você falta o ar, não consigo viver. Yeah, yeah, yeah. Com você tudo é lindo, é maravilhoso, me sinto feliz, só você tem o gosto que dá prazer. E o meu coração bate por você. Sem você falta o ar, não consigo viver. Yeah, yeah, yeah. O você tudo é lindo, é maravilhoso. Me sinto feliz, só você tem o gosto que me dá prazer. Eu e você, eu e você, eu e você, eu e você. Central do Sertanejo. Se você tava procurando amor, achou é seu, pode pegar. Se você procurava por paixão, então tome, tome, tome e vem se apaixonar. Se você tava procurando amor, achou é seu, pode pegar. Se você procurava por paixão, então tome, tome, tome e vem se apaixonar. Se você tava procurando amor, achou é seu, pode pegar. Se você procurava por paixão, então tome, tome, tome e vem se apaixonar. Se experimentar do meu amor, você vai gostar. Sou a pessoa certa pra você, você vai se amarrar. Sabe o cara da canção que o Roberto canta e faz declaração? Pois é, olha pra mim então. Eu sou o cara, eu sou esse cara, esse cara sou eu. Se você tava procurando amor, achou é seu, pode pegar. Se você procurava por paixão, então tome, tome, tome e vem se apaixonar. Se você tava procurando amor, achou é seu, pode pegar. Se você procurava por paixão, então tome, tome, tome e vem se apaixonar. Se experimentar do meu amor, você vai gostar. Sou a pessoa certa pra você, você vai se amarrar. Sabe o cara da canção que o Roberto canta e faz declaração? Pois é, olha pra mim então. Eu sou o cara, eu sou esse cara sou eu. Se você tava procurando amor, achou é seu, pode pegar. Se você procurava por paixão, então tome, tome, tome e vem se apaixonar. Você tava procurando amor, achou é seu, pode pegar. Se você procurava por paixão, então tome, tome, tome e vem se apaixonar. Se você tava procurando amor, achou é seu, pode pegar. Se você procurava por paixão, então tome, tome, tome e vem se apaixonar. Sucesso dos Henrique Gabriel, o cara. Conferimos também Diego e Ramon com Cristina Araújo, Eu e Você, Taeme e Thiago, Foi Daquele Jeito. Daqui a pouco tem muito mais sucesso aqui no Central do Sertanejo. Depois do intervalo, tem mais Central do Sertanejo. Os dias no Canal 2 amanhecem com Ligação Nacional, um programa com uma duração de 60 minutos e durante este tempo Edelson Moura aborda as questões que preocupam o Brasil. Um programa feito do Brasil para o Brasil, mas que interessa a todo o mundo. Conheça o que faz o dia-a-dia do país com mais falantes do português em todo o mundo. Edelson Moura apresenta Ligação Nacional, de segunda a sexta, entre as 8 e as 9 da manhã, no Canal 2 da Antena Web. Entretenimento, videojogos, consolas, indústria. Palavra-chave de joystick, um espaço radiofónico dedicado ao mundo dos videojogos e tudo o que ele envolve. Joystick, Um programa de produção externa. Aos sábados, das 7 às 8 da manhã. No canal 2 da Antena Web. As manhãs no canal 2 são animadas e divertidas. Cleiton Aguiar traz-lhe durante 90 minutos música e conversa, com um objetivo primordial: fazer-lhe companhia. Uma muito boa companhia. Fique connosco. Venha, junte-se a nós e a Cleiton Aguiar, de segunda a sexta-feira, entre as 9h30 e as 11 da manhã, no canal 2 da Antena Web. Pela comunidade Renascidos em Pentecostes, a Rádio Antena Web e o seu canal 2 apresenta-lhe Caminhando com Jesus Cristo, um espaço de cariz religioso pela Igreja Pentecostal, que, com uma visão diferente do cristianismo, lhe apresenta durante 60 minutos o caminho que Jesus Cristo passou e aquilo que ele ainda hoje vive, segundo as ideologias da comunidade Renascida de Pentecostes. O padre que o apresenta chama-se Moacir Anastácio e estará consigo de segunda a sexta entre as 11 e o meio-dia, aqui no Canal 2. Caminhando com Jesus Cristo, de segunda a sexta, entre as 11 e o meio-dia, no Canal 2, da Antena Web. Queres música rock ou música alternativa? E que tal as duas juntas? Então viaja com o Carlos Cruz até à Subcave, onde vais encontrar as melhores sonoridades, os ritmos mais elaborados de todos os cantos do mundo. Subcave, todas as segundas-feiras, às 10 da noite, no Canal 2 da Antena Web. Estamos de volta com Central do Sertanejo. Estamos de volta com Central do Sertanejo na sua segundona. E pra continuar tem Michel Teló, Love Song. Love Song, love, love, love, love song, love, love, love, love song. É, acho que conquistei um sonho. Você é a luz ideal para os meus olhos. Eu sei que agora eu posso aprender. Não quero toda, só quero você. Pois é, a vida mudou tanto. Parece que acordei agora aos 20 e poucos anos. Você tem algo bom em seu jeito de ser. Estou no ponto, agora é só você. Não pare os nossos planos. Don't stop, não pare, estou te amando. Don't stop, repare que eu fiz pra você uma canção de amor. Don't stop, não pare os nossos planos. Don't stop, não pare, estou te amando. Don't stop, repare que eu fiz pra você uma canção de amor. A vida mudou tanto, parece que acordei agora aos 20 e poucos anos. Você tem algo bom em seu jeito de ser. Estou no ponto, agora é só você. Yeah, yeah, yeah, don't stop. Não pare os nossos planos. Don't stop, não pare, estou te amando. Don't stop, repare que eu fiz pra você uma canção de amor. Don't stop, não pare os nossos planos. Don't stop, não pare, estou te amando. Don't stop, repare que eu fiz pra você uma canção de amor. Central do

a balada é forte, a galera comentou. Tequila liberada, é pra lá que eu vou. Depois da meia-noite, quem quiser pode chegar. Ninguém fica de fora, é hora de detonar. Bora meter pressão, vamos fazer zoeira. Pode aumentar o som, é pra cidade inteira. O clima é bom, a vibe é show, tá de arrepiar. Um litro de tequila e a galera fica louca. Soltinho e louca, soltinho e louca. Depois das quatro e meia, tequila e beijo na boca. Beijo na boca, beijo na boca. Um litro de tequila e a galera fica louca. Soltinho e louca, soltinho e louca. Depois das quatro e meia, tequila e beijo na boca. Beijo na boca, beijo na boca. Um litro de tequila e a galera fica louca. Soltinho e louca, soltinho e louca. Depois das quatro e meia, tequila e beijo na boca. Beijo na boca, beijo na boca. Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. Eu vou deixar a mais pura emoção me levar. Os caminhos da canção, cada nota que eu canto vem do coração. Segui meus ídolos pra chegar até aqui. Sonho bem sonhado que viver eu tanto quis. Com você eu vivo agora esse momento feliz. Cada segundo desse tempo tão bem-vindo. Cada compasso vai deixando tudo lindo. Vem comigo, vamos nós. Vamos cantar numa só voz. Xalalalala, xalala, xalala. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Quem vai poder te dizer como estou? São os meus olhos. Tanto tempo e nada mudou. Ainda te adoro. Queimando aqui dentro. Eu dizendo que tudo acabou. Palavras ao vento. É melhor eu abrir de uma vez, dizer a verdade. Que eu te quero de volta pra mim. Eu sinto saudade. Essas coisas de amor acontecem sem explicação. E ninguém vai tomar seu lugar no meu coração. Eu te quero de noite, eu te quero de dia. Que falta me faz sua companhia. Oh baby, te quero de noite, eu te quero de dia. Sem essa magia, baby. É melhor eu abrir de uma vez, dizer a verdade. Que eu te quero de volta pra mim. Eu sinto saudade. verdade. Essas coisas de amor acontecem sem explicação, e ninguém vai tomar seu lugar no meu coração. Eu te quero de noite, eu te quero de dia. Que falta me faz sua companhia? Baby, baby, baby, te quero de noite, eu te quero de dia. Não posso viver sem essa magia. Oh, baby, te quero de noite, eu te quero de dia. Não posso viver sem essa magia. Baby, Central do Sertanejo. Fiz essa canção em coma de amor. Como sou feliz e sei que estou. Nunca amei ninguém um tantinho assim, sem gostar de quem gostar de mim. Fiz essa canção pro tempo passar. Como estou, só quero te abraçar. Se é ilusão, desliga a razão pra bater feliz meu coração. Agora que subi ladeira, sossego, que a poesia em minha horta choveu. Eu te quero aqui, bem-vinda à minha vida linda, calor. Você é vitamina, guia e é show. Vem grudar em mim, por isso então dá-me tua mão. Por isso então dá-me teu amor. Por isso então dá-me teu amor. Por isso então dá-me tua mão. Por isso então dá-me teu amor. Por isso então dá-me teu amor. Lara, oh Lara, di-di-di-di-du, Lara, oh Lara, Lara. Ladeira sossego, que a poesia em minha horta choveu. Eu te quero aqui, bem-vinda minha vida linda, calor. Você é vitamina, guia e é show. Vem grudar em mim, por isso então dá-me tua mão. Por isso então dá-me teu amor. Por isso então dá-me teu amor. Por isso então dá-me tua mão. Por isso então dá-me teu amor. Por isso então dá-me teu amor. Lara, oh Lara, di-di-di-di-du, Lara, oh Lara. Lara, oh Lara, di-di-di-di-du, Lara. Como I love you, como I need you. E o meu coração só quer te amar. Como I love you, como I need you. E só quer saber te andar ao lado. Como I love you, como I need you. E o meu coração só quer te amar. Como I love you, como I need you. E só quer saber te andar. Central do Sertanejo. para de dizer que eu não presto, que eu sou traste, que eu sou resto, que eu não sirvo pra você. Vive viajando em revista, que homem é aquele artista que aparece na TV. Eu não tomo whisky importado, meu carro é financiado, meu AP é de aluguel. O meu telefone é pré-pago, minha geladeira é bolso, meu colchão é da Progel. Eu sei que o meu amor é 10 e o meu carro é um Gol 1000. A placa é 29,30, isso faz com que eu me sinta mais amado no Brasil. Para de dizer que eu sou chato, que eu corto seu barato toda vez que a gente encontra. Se eu te chamo pra ir no Habib's, 3 esfirras, 4 fibs, já tá bom demais da conta. Axe é o meu desodorante, quando bebe é espumante, tira gosto é azeitona. Você tá igual o Titanic, sube, mexe, perde o pique, tá se achando minha dona. Eu sei que o meu amor é 10 e o meu carro é um Gol 1000. A placa é 29,30, isso faz com que eu me sinta o mais amado do Brasil. Eu sei que o meu amor é 10 e o meu carro é um Gol 1000. A placa é 29,30, isso faz com que eu me sinta o mais amado do Brasil. Mãozinha pra cima na palma da mão. Para de dizer que eu sou chato, que eu posso ser barato toda vez que a gente encontra. Se eu te chamo pra ir no Habib's, 3 esfirras, 4 pibes, já tá bom demais da conta. Axe é o meu desodorante, quando bebe é espumante, tira gosto é azeitona. Você tá igual o Titanic, sube, mexe, pega o pico, tá se achando minha dona. Eu sei que o meu amor é 10 e o meu carro é um Gol 1000. A placa é 29,30, isso faz com que eu me sinta mais amado no Brasil. Eu sei que o meu amor é 10 e o meu carro é um Gol 1000. A placa é 29,30, isso faz com que eu me sinta mais amado do Brasil. Central do Sertanejo. Meu Deus do céu, ai que vontade de rir. Quero ver se acha outra dando sopa por aí. Meu Deus do céu, eu tô rindo até demais. Quem mandou não dar valor, agora chora e corre atrás. Tô sabendo que a moda do pega não pega mais. Fica chorando pros cantos e falando até demais. Tô sabendo que você anda perdido na praça. Quem muito procura acha, quem apronta um dia paga. Quem mandou não dá valor, quem mandou tá nem aí. Agora fica chorando e eu morrendo de rir. Meu Deus do céu, ai que vontade de rir. Quero ver se acha outra dando sopa por aí. Meu Deus do céu, eu tô rindo até demais. Quem mandou não dar valor, agora chora e corre atrás.